No ar, Tema Livre, um programa que debate os assuntos do seu dia a dia. Apresentação, Luciana Valle. Alô, ouvintes, bom dia. Estamos juntos novamente em mais um Tema Livre pela sua Rádio Nacional, sintonizando 1130 AM, seu programa de debate todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, a partir de 10 até as 11, com Luciana Valle e convidados muito especiais. Hoje a gente fala de um tema extremamente delicado, mas extremamente importante. O trabalho realizado por um grupo, o grupo Mães Sem Nome, que acolhe mulheres que perderam filhos e filhas em diferentes situações. Nesse debate, a Márcia Noleto foi convidada, aceitou o convite. Ela é a fundadora do grupo Mães Sem Nome, que ela fundou em 2011, mas não pôde estar presente conosco hoje porque teve um mal-estar realmente de última hora. Mas aqui nós temos a participação de uma psicóloga que coordena o núcleo de psicologia do grupo Mães Sem Nome, a Fátima Giovannini, que está representando, obviamente, a entidade. Fátima, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, obrigada pela sua presença. Rita Marques é mãe da Rafaela Marques, que partiu, não está mais entre nós. Isso. E que representa aqui o grupo de mães, então, acolhidas nesse projeto. Rita, bom dia. Bom dia, querida. Obrigada. Muito bom ter você aqui no nosso debate. Ah, o prazer é meu. Fátima, chama muita atenção o número de mulheres que aderem, de alguma forma, a esse grupo, a esse movimento, ao espaço que vocês proporcionam? Sim, Luciana, sem dúvida. São muitas mães que participam do nosso grupo, né? Diária entrada de mães, de convites para amigas participarem. A gente sabe que na experiência do luto por perda de filho, é fundamental a troca de experiência com outras mães. A mãe que acaba de perder um filho, normalmente o primeiro desejo dela é de entrar em contato com outra mãe que passou pela experiência. Porque, de fato, a ideia inicial é que a mãe não vai conseguir sobreviver a esse fato. Então, quando ela conversa e troca experiência, ela vê, não, é possível. E aí ela vai aprendendo um pouco e aprendendo como cada uma fez para enfrentar esse difícil momento na vida. Obviamente, ninguém se prepara para esse momento difícil, inesperado, muitas vezes. A menos quando, sei lá, talvez até nem quando se trate de uma doença crônica, uma doença terminal, ou um estado terminal. Mas as pessoas à volta também, acredito eu, Rita, tem uma dificuldade imensa de penetrar nesse universo, né? Assim, exatamente. Alguém em luto, uma família inteira em luto, a mãe ou um pai, enfim, com medo de reavivar muito essa dor. Sim. E todos nós sabemos que essa dor a gente vai trazer por toda uma vida, né? Ela está na nossa alma. Porque na vida a gente vai transpondo algumas situações adversas, mas a alma é uma só. Sim. Bom, a experiência que eu tive, na verdade, quando me aconteceu do falecimento da Rafaela, da minha filha, é exatamente o que a Fátima falou. Por mais solidariedade que você tenha, né, pela família, pelos amigos, eu não posso, eu fui uma privilegiada nessa questão, tenho a família muito presente, meus amigos se dedicaram completamente à minha dor, mas a necessidade de você compartilhar a sua dor com outras mães que, de fato, sentem exatamente o que você sente, e, de alguma forma, em algum momento, você acha que alguém ali está pior do que você. Isso é impressionante. Por maior dor que seja a minha, a da Maria, da Rosana, a gente tem sempre o sentimento que precisa ajudar alguém. Pelo menos foi esse sentimento que eu tive, e a maioria das mães que conheci nesse grupo tiveram o mesmo sentimento de querer compartilhar, de querer dividir essa dor e, de certa forma, ajudar também a cada uma que entrava ali. Quando que aconteceu isso? O meu foi em 2013, julho de 2013. É recente, é bastante recente. Recente, vai completar 15 anos agora. Que idade a Rafaela tinha? Ela tinha 15 anos, era uma menina muito saudável. E no dia 2 de julho ela teve uma crise fortíssima de uma dor abdominal e foi internada e o diagnóstico foi vulvogástrico. Algo muito raro, é uma torção no estômago. Então, o diagnóstico é muito difícil. Levou mais ou menos umas 9, 10 horas com exames laboratoriais, os exames normais de uma internação, mas sem descobrir o que foi. E só se descobre mesmo quando se faz a cirurgia. E uma surpresa para todos, porque é de total falta de conhecimento mesmo, de um diagnóstico raro e difícil para os médicos, até um alerta, né? Que seria mais uma doença que se pode, numa crise abdominal, os médicos... Investigar com mais cuidado em relação a isso. Bom, acredito... Bom, não sei se é mais difícil o fato de você não ter outro filho. Como é que você avalia? Porque há uma compensação, entre aspas, em geral, né, quando a mãe tem outros filhos, né, ela ainda vai distribuindo aquela atenção, o mesmo carinho, o mesmo afeto aos outros. E no seu caso? Eu não digo que seja mais difícil, eu digo... É diferente, né? É diferente. Eu perdi a função mãe. Então, acredito que... eu comparar a minha dor com quem tem outro filho, eu acredito que aquele que tem outro filho sofre muito porque ela está completamente abatida. Destruída. E precisa tomar conta do outro filho. No meu caso, eu não tenho essa preocupação, né? A gente Verdade. Vai dizer preocupação, Verdade. Mas em compensação eu deixei de ser mãe. Então, eu te falar se é difícil ou não, sinceramente, eu não sei você te dizer. Não vai saber. Talvez a Fátima possa... Essa cobrança, né, da necessidade de estar inteira. Uhum. Como se isso fosse possível, para dar conta dos outros. Exatamente, Luciana. Essa é uma cobrança que a família e a sociedade, de uma maneira geral, costuma fazer. Porque hoje em dia é muito difícil a gente viver o luto. A sociedade não aceita. Tem um tempo muito rápido hoje. As pessoas têm que estar bem, têm que estar felizes e saudáveis. Então, é muito importante. Você até citou, poxa, a família fica assim, não sabe se fala. A função da rede social e da rede familiar é fundamental no processo de luto. Então, é importante que conheçam um pouco de como que é que vive um enlutado, como que às vezes é importante falar assim, que falar não vai prejudicar, não vai aumentar a dor já existe. Então, perceber como cada enlutado quer viver. Às vezes o enlutado é mais calado, não quer falar, às vezes a pessoa quer falar, né, e precisa ter alguém para ouvir, trocar. Às vezes relembrar, contar histórias, estar numa reunião familiar e poder lembrar das situações, dos momentos vividos com aquela pessoa é importante, mas a família se fecha justamente pelo que você falou, pelo cuidado de não magoar. E a Rita tocou num ponto muito importante, quando você fala, né, Rita, de não comparar, porque realmente eu acho que o que tem de mais importante no processo de luto é que cada luto é de uma Sim. forma. Cada mãe, como a gente está falando especificamente do luto materno, cada mãe vive de uma forma específica o seu luto. Então, se é mais difícil, se é menos difícil, porque tem filho, porque não tem, importante qual é o sentido que a mãe encontra para a perda, qual é o objetivo de vida que ela tem, qual a relação que ela tinha com o filho que se foi. Então, tudo isso é que vai determinar as características de enfrentamento. Eu só consigo entender, assim, um único sentido de você passar por essa experiência na vida, né? Sim. Perder um filho, perder uma filha. É a oportunidade que a vida te dá de encontrar um novo sentido, um novo ressignificado para tudo ir para você, né? Para você no seu caminho, trilhando a própria vida. Eu não encontro qualquer outra explicação para isso. Bom, talvez a gente só encontre essa explicação lá do outro lado, né? O grupo utiliza muito essa palavra de ressignificação, né, Fátima? Que é fundamental. Utiliza muito. Em todas as nossas conversas, a gente está sempre buscando o resgate, que é a função, né, que é o objetivo do grupo, que a Fátima pode dizer melhor do que eu, a questão do resgate da mãe, né, para ela voltar até a autoestima dela e voltar a viver, né, a viver. A palavra é essa, viver. E daí em diante vem a palavra ressignificação que você utilizou muito bem, porque dali você vai saber como prosseguir a partir de agora, o que, que você vê na sua vida a partir deste momento. Porque muitas das vezes a gente pergunta, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora sem a minha filha? A gente vive muito para os filhos, né? O que a gente que vive fazer muito sem pros a filhos. Minha filha? Claro. E eles precisam, por um determinado período da vida, pelo menos, eles precisam. Agora tem uma questão aí que também chama a atenção. Acredito eu que essa vivência em família possa ruir completamente com o casamento. Como é que foi a sua experiência, Rita? A minha, eu, na verdade, não passei por isso, porque eu era viúva já na época. Mas eu posso te dizer que eu tive conflitos com meu pai. Meu pai vive comigo e... em alguma das vezes, eu acredito que é isso que aconteça com o casal. Você acha que a dor é só sua. É uma coisa impressionante. Não é egoísmo. Mas qual foi o problema com ele? Como é que eu posso te explicar? Chegava em casa, naquele dia eu estava me sentindo um pouco melhor. Chegava em casa, via meu pai arrasado. Então, isso te destruía. Pronto, me destruía, porque eu, naquele momento, eu consegui, de uma certa forma, deixar um pouco a dor de lado, e você chega em casa e encontra, ou, no caso, o seu marido, que não foi o meu, mas foi o meu pai, e aí aquilo que eu já estava me sentindo um pouco melhor, e aí começa, de fato, o questionamento, mas a filha é minha, né? E eu já escutei isso de outra mãe, uma bobagem, um sentimento muito esquisito, mas que é real. Fátima, como é que se administra no mesmo ambiente familiar esses dois lutos? Claro, é muito difícil, porque no casal os dois têm um sofrimento muito intenso e é tão difícil para os dois que um não está em condições de dar suporte para o outro mesmo. Sim. Diferente quando é um que está sofrendo e o outro aparece ali no casal como fortaleza, como suporte. Então ali os dois estão sofrendo muito. Então o que a gente vê é que vai acontecendo, às vezes, o casal, o filho ou os filhos que ficam, são sofrimentos isolados e a tendência é cada um ir para um canto da família. Então é importante um trabalho de integração, um trabalho terapêutico que possa fazer com que a família volte a se unir em prol de um objetivo, de um sentido. O que, que ficou daquela família, né? Trabalhar um pouco que lugar tinha o filho que se foi naquela família e trabalhar uma readaptação, uma reestruturação de papéis, porque a família muda completamente, todo mundo muda isoladamente e a estrutura familiar muda também, a função da família muda ali. Óbvio, é uma perda que não atinge só o pai e a mãe, mas todos os irmãos, ou o próprio avô que convivia intensamente. E tem uma outra questão também no casal que é muito difícil, às vezes principalmente para a mãe, a volta à vida sexual, à vida do casal, ao lado dela de mulher. Cadê que a libido para isso, gente? Exatamente, porque é vida. É. E outra questão muito difícil, que a Rita de uma certa forma tocou não sabendo como, essa maternidade que vai embora, então é muito difícil para a mãe exercer a maternidade com aquele filho que ficou. Então, uma coisa que eu sempre falo muito, cuidado com o filho que ficou. Porque, em geral, o filho que morre é o filho idealizado, é o filho perfeito, é o filho que virou anjo. E o filho que fica é o filho da realidade, é o filho que apronta, que faz bagunça, que faz malcriação, é os filhos da gente. Que não pode ser abandonado. Que não pode ser abandonado. Então, assim, o trabalho da terapia também é muito nesse sentido de resgatar essa maternidade dessa mãe. Porque a impressão que dá é quando o filho vai toda ela embora também. É. Agora, também imagino que muito facilmente, quando a gente perde alguém na família, jovem, né, a gente tem uma tendência a apontar culpados. Talvez a própria mãe aponte para si uma culpa que não existe. Talvez na tentativa de justificar, ou sei lá, de entender. Faz parte desse processo? Faz. Faz parte do processo. A gente sempre se culpa. Eu me culpei porque permiti que levasse tanto tempo para a Rafa ser atendida de imediato para fazer a cirurgia. Então, isso é uma coisa que me consome diariamente. Por que tanto tempo para ela ter tido a intervenção cirúrgica? Por que, que eu ali na hora não questionei o médico? Por que, que eu não... É uma culpa nossa. Na verdade, ela não existia de fato. Os médicos fizeram o que deveriam ter feito. Mas o sentimento de impotência da mãe é muito grande. É porque a gente, como mãe, tem uma tendência, uma mania de querer controlar tudo, de alguma forma. De achar que dá conta de tudo. De querer direcionar tudo, fazer as coisas, né, conforme o planejadinho. Exatamente. Não é assim que as coisas funcionam. Não funciona dessa forma. E existe mesmo a culpa. E a gente administra, né, com a Fátima, ajudando, mas a culpa, ela vem, sim. Vem a autopunição, a culpa, vem a atribuição de culpa, voltando à questão do casal um para o outro. Então, às vezes eu costumo dizer que fatos antiguíssimos na relação do casal com aquela criança, que se a criança não tivesse morrido, não teria tido a menor importância. Mas no momento do falecimento, aquilo retorna com uma carga afetiva muito grande. Então, às vezes, coisas que o pai fez e que a mãe acha que foi errado, na hora ela não ligou, porque realmente não era tão importante assim, mas aquilo começa a voltar. Então, realmente, procura-se sempre para a morte um culpado, justamente pela dificuldade de se entender que a morte faz parte da vida e que se morre, porque faz parte, porque a gente está vivo, né? Está me lembrando um debate que a gente fez aqui sobre a importância da doação de órgãos para transplante, né? E um dos debatedores defendendo exatamente a dificuldade hoje nas famílias da gente falar de transplantes, porque a gente está falando da morte. Uhum. Quer dizer, é tão delicado hoje você sentar com os filhos, enfim, sim, pai, mãe, todo mundo, e dizer, olha, quando eu morrer, vocês, por favor, deem tudo que é meu, doem tudo que é meu. Por quê? Porque você suscita a perspectiva da, sim, morte. Claro, a gente realmente, claro, não se prepara para vir ao mundo e também não se prepara para falar embora do dia que vai partir. Tanto é que às vezes se fala assim, não, se eu morrer, né, essa frase... Se eu morrer, é ótimo, né? Vai perpetuar... Mas é comum, a gente não ouve. A gente, se eu morrer, não é quando eu morrer. Se eu morrer, como assim? Como assim? Agora, destaquei também aqui uma fala da Márcia Noleto, que é a fundadora do grupo Mãe Sem Nome, numa entrevista que ela deu ao portal IG, ano passado. Com o tempo, as pessoas dos nossos círculos de amizade se afastam, porque não querem mais ouvir a mãe se lamentando. No Mãe Sem Nome, isso não acontece. É muito bonita essa troca nas reuniões, quando a gente vê nos encontros, sim, não é, Rita? É um abraço, é um choro, é uma percepção de quando a outra não está bem, porque no luto a gente passa por fases, então uma está bem, mas a outra está numa fase difícil, então todo mundo vai lá e dá colo mesmo, e faz uma maternagem para aquela mãe belíssima de se ver. É muito bonito. É uma troca. Mas você sentiu pessoas se afastando de você? Sim. Pessoas, sim, que eram muito próximas? Sim. Frequentavam sua casa? Sim. Porque o nosso luto continua, a nossa tristeza continua. Ela pode ser diminuída, né? Mas a você, muitas das vezes, vai chorar. Muitas das vezes, você vai ficar em silêncio. E eu até compreendo as pessoas. Eu acho compreensível. Chega um momento que isso deve cansar mesmo para quem está do seu lado. Eu acho realmente compreensível as pessoas terem esse tipo de sentimento. Mas estamos em dois lados, né? As pessoas que estão ao nosso lado, que já não aguentam mais a tristeza que a gente carrega, e nós que não conseguimos nos livrar dessa tristeza. Foi o que a Fátima falou. Isso depende muito de mãe para mãe, de como você sustenta o seu luto. Muitas levam mais tempo do que outras. O luto é muito pessoal, pelo que eu percebi com esse grupo. Eu não posso nem estar aqui citando detalhes, porque eu não tenho essa percepção como a Fátima tem. Mas digo por mãe e por amigas, né, que conheci nesse grupo. Existe mesmo uma diferença de cada uma, de como reage. E quantas pessoas que isso de fato acontece... Eu compreendo. Eu entendo realmente que deve ser chato estar do lado de mas uma pessoa grupo, que está sempre triste. Mas no grupo você vai encontrar novos amigos. Mas no, sim, grupo muitos, a gente está longe disso. Você vai formar um novo círculo. Sim. Vocês têm, afinal, alguma identidade. Claro. Sim, né? O grupo. Propósito. Sim. E é muito interessante porque são, obviamente, são muitas mães, então são mães muito diferentes, diferenças em todos os sentidos. Então, a riqueza é muito grande. Claro. Imagina assim, a gente está falando de situações das mais diversas possíveis. Sim. Tanto da violência no trânsito, como numa noitada, um filho morto, sim, na porta, sim, de uma boate. Nos lutos que não podem ser ditos. Então, por exemplo, o luto por suicídio, que é um luto muito difícil de se esse falar. Esse é velado. Velado. Então, ali são lutos, ali tudo pode ser dito. Não, imagina até das próprias mulheres que perdem filhos no tráfico, né? Uhum. Quantas e quantas nesse Rio de Janeiro, não sei se no grupo vocês têm essa heterogeneidade, obviamente que o grupo é aberto e acolhe todas as mães, né, com as suas dores e suas perdas. Ao mesmo tempo, imagino todas as questões que envolvem a mãe ao perder um filho no crime. Tem algum caso desses? O grupo tem algum caso desses? Obviamente que vocês vão ficar citando o nome de pessoas aqui, mas... No crime. É porque, assim, com essa tristeza, essa dor profunda, sim, eu acho que também vem um carimbo. Ela é mãe de um criminoso. Uhum. Vem uma vergonha. Meu filho era do tráfico. E a velha culpa, né? Sim. Eu deixei que isso acontecesse. Eu permiti que ele morresse num confronto com a polícia, ou que ele morresse na mão de outro bandido. Nós já tivemos num grupo de trabalho uma mãe de um rapaz que parece que tinha sido morto no crime, enfim, e outra mãe de policial. Então, foi um grupo bastante curioso, interessante para trabalho. São os dois lados da situação. Os dois lados. Não é exato, não é, era um grupo bastante específico que nós fizemos, nós até nem conhecíamos essas mães, porque às vezes nós fazemos grupos e mães aparecem por lá, né? Mas assim, o curioso é que o grupo não vai atrás da história daquele filho, daquela filha. Acredito, não. Não é? Não, não. O que importa é a história daquela mulher. Da mãe, daquela mulher, a vida, exatamente. Ela existe como indivíduo, ela vai exatamente se reconstruir como mulher. Se ela é mãe, ela vai se redescobrir novamente como mãe e dali o grupo vai exatamente se fortalecendo, né? Exatamente. Não se investiga, quer dizer, não é o fato de você ficar investigando a história do filho, da filha, nem ou porque fez isso, porque nem de fez estimular aquilo. É vingança ou busca por justiças. Não, a gente trabalha não ali é um com a mulher, com a pessoa nenhum que está ali, isso, com a vida que está ali. Isso. Porque eu acho que tem uma coisa importante de se trabalhar. O filho foi, infelizmente, e aquela mãe, aquela mulher ficou. E ela precisa encontrar algum sentido para aquilo. Por que que o filho foi e ela está ali? Se ela está ali, tem algum motivo, tem algum sentido. Então, a gente ajuda essa mulher, essa mãe, a buscar um sentido para isso, um significado para a vida dela. Elas vão... Desculpa, fala, Rita. Eu vou emendar um pouco para não fugir agora desse assunto que é muito bacana da minha parte no encontro com o grupo. Quando eu perdi a Rafaela... Eu procurei grupos nas redes sociais, né? Não sei em que momento me surgiu esse, né, esse start, mas procurei grupos. E sempre pelas redes sociais, nenhum encontro pessoal. E aonde eu encontrei, de fato, o que eu estava procurando é exatamente o que vocês acabaram de falar. Eu não estava procurando desabafar sobre a morte da minha filha ou procurar um culpado para a morte da minha filha. Na verdade, eu queria era descobrir a minha razão de viver a partir daquele momento. Então, foi exatamente isso. A minha identificação com o grupo foi essa. Quando eu encontrei o Mães Sem Nome pelas redes sociais, foi a primeira percepção que eu tive. Nosso grupo aqui está envolvido para o nosso resgate. E era aquilo que eu estava procurando naquele momento. De imediato, eu entrei em contato com o grupo pelas redes sociais. Fui muito bem recebida e foi através dali, dessa percepção que eu não tive em outros grupos, não desmerecendo de grupo algum, cada um tem seu objetivo, mas o meu objetivo naquele momento se identificava com o objetivo do grupo, que é o resgate das mães. É, de fato, o que foi predominante na minha busca pelo grupo. O primeiro contato é feito na internet, através do Facebook do grupo Mães Sem Nome. Isso. Atualmente, a gente tem só uma página no Facebook, né, Rita? Está sendo criado agora o site, que vai sair agora em junho. Muito bom. O Sem Nome é porque a mulher pode se permitir... Não dar o nome, não se identificar. Na realidade, o que acontece? A dor e o luto por um filho não tem nome. Ah, a gente, quando perde marido, a gente fica viúva, né? Fica órfão, se perde mãe ou pai. Quando perde filho, não tem na língua, em nenhuma língua, um nome para nomear essa experiência. E, na realidade, todo o processo de resgate, todo o processo psicoterapêutico com essa mãe é justamente de ajudá-la a encontrar nomes, a colocar nomes. Quais são os nomes que ela dá para aquela experiência? Que é o que a Rita falou, desse sentido, dessa ressignificação. É isso, esse é o trabalho, nomear. Achei bacana também, acho que é da própria Márcia Noleto, fundadora do grupo Mães Sem Nome, que o que dá sentido ao grupo é a adoção dessas mães. Exatamente. É a proposta de adotar essas mulheres. Elas estão órfãs. Eu acho que é órfãs de... É um pouco, né? Parece um pouco. Porque arranca um pedaço, né? Fica um pouco... Eu me sinto adotada. Adotada. Por ela. Porque, assim, em alguns casos, é uma experiência da mulher que já não tem a sua própria mãe, que não compartilha as aflições de uma maternidade com a mãe. Você ficou com... Seu pai é vivo ainda? Meu pai, Rita. Meu pai e minha mãe também. Você tem sua mãe também? Tem minha mãe também. Você acha que você se voltou mais para ela? O seu vínculo com a sua mãe, de alguma forma, se fortaleceu? Sim. Principalmente porque eu vejo o sofrimento da minha mãe duas vezes, né? Ela perdeu a neta e ela vê o sofrimento da filha dela. Então, isso me trouxe muito mais, me aproximou muito mais, apesar da minha relação com a minha família. Meus pais moram comigo, mas houve uma união, até com o meu pai, né? Com o sofrimento do meu pai e tudo. E a minha mãe é o alicerce lá de casa por conta disso. Porque eu entendo que a dor da minha mãe é dupla. Ela sofre pela filha e sofre pela ausência da neta. Acredito que seja muito doloroso para minha mãe, para os meus pais. O grupo acolhe os familiares da mãe? Quer dizer, a vovó da Rafaela pode estar no grupo também? Pode. A gente recebe também. A gente acolhe os filhos dessas mães, porque o que acontece é que muitas dos filhos trabalham no Mãe Sem Nome. Nós temos, em especial, duas filhas. Nós chamamos irmãs sem nome. Que é a Amanda e a Bruna. São duas pessoas assim fundamentais no grupo, trabalham muito para o grupo. É muito bonito. São as feras das mídias sociais? É, a Amanda da mídia. Sim, a Amanda é a assessora do grupo e a Bruna é o contato direto lá nas redes sociais. Foi, inclusive, ela quem me recebeu. Participação dela. Sim, me recebeu com muito calor. É, porque são desdobramentos, né, do núcleo familiar e ali você tem também essas células que adoecem também, se você deixar que elas adoeçam. O luto do irmão é muito sofrido também. É. Às vezes nem sempre reconhecido, porque fica todo mundo muito atento ao pai e à mãe. Mas o filho fica ali, às vezes, solto, caído. Isso a gente vê muito em filmes também, né? Tem filmes que abordam muito bem essa questão do luto materno, que a gente trabalha, às vezes, em reuniões com filmes para discutir as questões. A gente destaca muito essa questão do filho que fica. E desse luto que permanece com ele também. E que é para o resto da vida, para ele também. É. Tem desdobramentos. É. E não, eu acho que coloca o filho naquela situação, naquela encruzilhada, né? Bom, vai chegar um momento em que eu vou estar só. Meus pais também vão partir. Então, assim, ele já vivencia muito precocemente uma perda. É, e a gente vê que ele acaba pegando para ele muita responsabilidade, que é a responsabilidade de fazer o pai e a mãe sorrir. De fazer a mãe feliz. Isso é um peso muito grande para um filho. É um cuidado que a gente tem. É. E que eles não percebem, né? Não. Essa não. Cobrança. Fica ali, implícita, inconsciente, mas está ali. Como é que é o trabalho do Núcleo de Psicologia, Fátima? Bom, o Núcleo de Psicologia foi criado há um ano e meio, início de 2014, nós criamos o Núcleo. E começamos com nós temos duas vertentes principais. Uma é assistência clínica. E a outra é educação continuada, com treinamentos, cursos para profissionais e para leigos. Na assistência, a gente tem assistência clínica individual e em grupo. E a assistência clínica individual, a gente tem um trabalho que é pioneiro no Rio de Janeiro, que começou em janeiro de 2014, que é a Rede Psi Solidária. Bacana, são todos voluntários? São todos voluntários, eles são psicólogos que atendem, é uma clínica social, a gente tem psicólogos espalhados por todo o Rio de Janeiro, a gente está inclusive começando com parceria com psicólogos em Campos, no estado do Rio, para atender mães sem nomes a preços populares. Ótimo. Então, e a gente trabalha com esses psicólogos, eu e a Judite, que é coordenadora do núcleo, junto comigo, a gente dá uma formação para esses psicólogos de estudo, de discussão, de estudo de caso, de supervisão, para esses psicólogos que fazem parte da nossa rede psi. Quer dizer, a rede está se ampliando, né? Está se ampliando. Temos vários psicólogos, todos muito bons, com boa formação, preparo e interesse em atuar na área. E essas mães conseguem atendimento com hora marcada a preços populares. Isso. Elas entram em contato pela página e colocam, né, o interesse e eu e Judite vamos distribuindo as mães para os atendimentos. É muito bacana. É importante esse acompanhamento psicológico. Mas o trabalho com o grupo, né, aquele reconhecimento das mulheres entre elas também é fundamental, né? Vocês têm algum espaço para a promoção dos encontros ou a coisa é virtual? Por enquanto está só virtual. A gente está começando a planejar, organizar os grupos, os trabalhos de grupo também. A princípio, assim, o espaço do Mãe Sem Nome presencial é na minha clínica, que é a Apolin, Clínica e Centro de Estudos. Então, lá a gente reúne tanto a rede psi para a formação dos psicólogos, os encontros, e quando necessário também para as mães. É onde é a clínica? É em Botafogo, na rua 19 de Fevereiro. A procura direto no endereço não vai... Não, a procura pode ser pela página, pela página do Mães. E posteriormente pelo site. É Mães Sem Nome direto Mães no Facebook. Mães Sem Nome direto, no Facebook. Tá certo. Bom, falando de uma experiência, né, difícil, a gente não pode deixar de falar da violência que cerca hoje, né, a nossa sociedade, os nossos filhos, nossas filhas, o temor que a gente tem, né? Pais e mães, toda vez que esses filhos saem de casa, porque a gente guarda essa preocupação, né? Será que eles vão voltar inteiros, vão voltar bem? Quer dizer, há sempre um fantasma rondando, né, a paz de um pai e de uma mãe que tem filhos adolescentes. Rafaela tinha 15 anos, né? Sim. E claro que você jamais imaginou que ela poderia partir durante uma complicação de saúde. Mas olhando assim o mundo como ele está hoje e todos os apelos que cercam hoje as nossos meninos e meninas, quando a gente precisa pensar em prevenção, gente, da violência, porque a gente sabe quantos jovens o Brasil e as famílias perdem hoje para o crime. Todo tipo de crime, né? Desde uma confusão num trânsito. Uhum. Né? Hoje um motorista que não tem qualquer antecedente criminal, de uma hora para outra, perdendo a cabeça, enlouquecendo, acaba com a vida de alguém, se torna um bandido, enfim. Essa e tantas outras situações do nosso dia a dia que estão, enfim, se multiplicando e se banalizando. Sim. O que a gente pode fazer para prevenir essa cultura de violência na vida, que cerca muito a vida dos jovens? Você vê as próprias mídias sociais trabalhando, às vezes, em prol dessa violência, né? As grupos que marcam brigas na porta de escola pela internet. E a gente tem na família o primeiro núcleo, né, de formação e educação dos jovens. E a escola, que é um espaço complementar e importantíssimo também para essa formação. E a gente tem a impressão de que a gente falha, né? A gente falha em casa, a escola falha também como instituição. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. Sim. No movimento, vocês escutem isso ou a coisa ela se atém a casos? Ela passa somente pelos casos? Há uma busca por uma conscientização coletiva? O que podemos fazer pela nossa cidade? O que podemos fazer pela nossa comunidade? Vamos ter sensibilidade com problemas que acontecem, por exemplo, numa comunidade? Eu acredito que em todas as nossas conversas, ou pelas redes sociais, ou pelos nossos encontros que já tivemos, não tem como fugir desse assunto, justamente por ser um grupo tão heterogêneo. Então, dentro desse grupo, envolve várias mortes e a violência está presente. Não tem como fugir disso. É um assunto que, de fato, ele surge. E você fez a pergunta de como a gente pode, de alguma forma... Combater, usei prevenção, porque parece um mal, né? Parece realmente um mal que se alastra, a violência se alastra. Na saúde, a gente tem como prevenir certos males, problemas. Sim. E nessas questões, assim, né, da sociedade, das relações interpessoais, a gente não aprende na escola, por exemplo, né, a respeitar o pedestre, a respeitar o ciclista, e quantos são mortos brutamente aí por imprudência, quantos morrem nas mãos de profissionais negligentes na própria área de saúde. Né, eu acho que tudo isso é uma grande violência. Sim. No entanto, a gente não forma nossos filhos, filhas, com essa consciência, e talvez a gente passe a adquiri-las ao vivenciar uma experiência tão dramática, né? Se estabelece uma ruptura tão forte, assim, de um elo, de um vínculo tão importante, que é a maternidade, e que talvez abra esses horizontes, assim. Vamos cuidar dos que estão aqui. Sim, claro. Vamos claro. Cuidar dos, né, dos filhos das outras mulheres, né, de gente que silenciosamente grita por socorro. Sim. E não tem a quem recorrer. O que podemos fazer por essas mães, essas famílias e esses jovens também, né? Eu acho que é escutar essa dor, escutar sobre essa dor, não estimular a raiva, trabalhar a raiva, não estimular a vingança, que muitas vezes a gente recebe mães com, né, que buscam uma vingança, estão com muita raiva, muito ódio. Então, a gente trabalha muito isso na família. Às vezes, nem tanto... Às vezes, não a mãe, mas outros familiares. Então, acho que... E trabalha para evitar a autoviolência, né? A autopunição, que também é uma forma de violência. E o que a gente trabalha muito em termos de educação é uma educação para a morte, para o luto. Porque já que existe, e não tem como, por mais que a gente tente prevenir, vai sempre acontecer, é que a sociedade saiba lidar com isso. Saiba acolher uma família enlutada, saiba acolher uma mãe que sofre e que ela possa contar com a rede social e familiar dela. É. Você sabe que eu até vinha para cá hoje pensando no debate Mãe Sem Nome, a experiência, né, tão traumática, e a gente se deparando todos os dias, quase todos os dias, como tem sido frequente a notícia de pais que matam, os filhos. Uhum. Olha, eu imagino que isso traga um tipo de inquietação e de indignação, essa é a palavra certa, né? Num outro aspecto, numa outra dimensão, né? dessa aflição que vocês vivem. Como é possível? Óbvio que a gente teria que ter um outro debate aqui para falar do nível de desequilíbrio, de perturbação, né, psíquica de casais, de homens e mulheres que chegam a tirar a vida dos próprios filhos. De desespero, às vezes, dos pais também. Desespero. Que fazem por desespero. É uma estrutura adoecida. Doente, claro, né? Claro, aqui a gente não vai julgar homens e mulheres. Né, na condição de pais e mães que se tornam criminosos. É isso. Tiraram a vida de um filho. Cometeram um crime. Mas há toda uma discussão do desequilíbrio. Claro. Né, do nível de desencontro. O que, que a vida provoca na vida dessas pessoas? Né, que desencontro é esse? Dentro da própria família. Eu até acredito que essas mães tenham até uma dificuldade maior de procurar nosso grupo, justamente por tratar de um problema dentro da família. Então, acredito que essas mães tenham mais dificuldade de verdade. Não sei, Fátima, deve ter um número... Né, dessas mães, mas eu, das mães que conheço poucas nesse caso de um companheiro que tenha tirado a vida desse filho. E de passar essa informação para a gente. Eu acho que isso fica muito fechado dentro da casa dela, como é o caso do suicídio, que é muito difícil da mãe falar. Eu acredito que esse seja mais um caso... Difícil, extremo. Dessa mãe procurar um grupo e desabafar sobre isso. É porque ela perde duas pessoas que ela ama. Sim, muitas claro. Vezes ela perde duas pessoas que ela ama. O companheiro que acaba indo preso. Claro. E o filho. E talvez a culpa também de não ter feito algo para poder impedir esse tipo de atrocidade. É. E o recado que fica? A gente tem muito orgulho de participar desse grupo. Para mim, é um trabalho assim, importantíssimo de realização, de poder estar atuando com essas mães, fazendo parte, construindo essa história com esse grupo tão bonito. É importante também colocar, acho que a gente acabou não falando, né? Um grupo que não tem nenhum vínculo político, religioso. Nós acolhemos mães de todas as religiões, de todos os partidos, né? Posturas. E, enfim... Estamos disponíveis para trabalhar. Você diria que é mais fácil para aquela mulher que tem... Mais fácil não, né? Mais tranquilo a mulher que se identifica com alguma crença? É um processo menos doloroso? Em geral, a mãe passa por um processo de início de questionamento da sua crença. Dessa crença. Seja ela qual for. É possível que haja algumas modificações, pelo menos no mínimo alguns ajustes. Na crença, na espiritualidade daquela mãe. Agora, sem dúvida, a mãe que tem algum tipo de crença, religiosa ou não, contribui. E, na realidade, essa crença, ela entra nesse conjunto de significados. Claro. Às vezes, até não é uma crença não espiritualista, é não é uma religião, mas ela tem um objetivo, ela crê na vida, fé na vida. É. E isso, sem dúvida, ajuda. Eu posso dizer, então, por dois lados que vivo no grupo. Como uma mãe sem nome, inicialmente foi o que eu busquei, e eu tive todo o apoio do grupo, e a questão de compartilhar a minha dor com outras mães foi de uma importância, de uma ressignificação de verdade, de encontrar um novo sentido para a minha vida. Esse é o recado que dou como mãe sem nome. E diante do mãe sem nome, eu fiquei tão feliz em participar que propus ao grupo se eu pudesse me tornar voluntária. Então, eu como voluntária do grupo, eu digo que até me emociono, porque é um trabalho tão gratificante, tão bonito. Eu já ouvi essa frase, sinceramente, agora não lembro de quem, que se o ser humano soubesse que fazer o bem está te trazendo muito, o retorno é muito maior para você que está fazendo bem do que aquela pessoa que está recebendo. Se o ser humano tivesse essa noção, a gente, de fato, não viveria o que a gente vive hoje. Então, eu ouvi isso e agora eu posso comprovar, posso viver isso, vivenciar. E o bacana é o seguinte, a gente, assim, vendo você, Rita, eu tenho certeza que hoje você é a mulher Rita, chegando aqui, enfim, né? Que idade você tem? 47. Quer dizer, muito de você foi construído pela maternidade. Sim. Por tudo que a Rafaela te trouxe. Há 18 anos, praticamente, né? É. Isso é muito bonito. É. Né? Assim, é pleno. Você é uma mulher plena. Né? Eu fui dilacerada, eu fui... Uma parte de mim se foi. Não, você é uma mulher inteira. Você está plena. É assim que eu vejo você. Obrigada, você está me deixando envaidecida. Porque ela vive, ela vive. Ela vive através de você, né? Sim. E seria muito fácil perguntar para você assim, olhando para trás, o que, que você vê? Não preciso te fazer essa pergunta. Né? Toda uma vida que você construiu com ela. É uma vida plena. Então eu pergunto, olhando para frente, o que, que você vê? Ela me inspira, na verdade. Saber que eu estou ajudando o próximo e ajudando muito mais a mim mesma é como se fosse uma representação da vida da Rafa. É como se a Rafa estivesse presente e orgulhosa do que eu posso fazer pelo próximo. É o que de fato me move. Quando eu perdi a Rafa, eu falei, que sentido tem a vida? E a única resposta que tive naquele momento, eu preciso ajudar o próximo. Porque eu não acredito que eu tenha sido castigada. Eu não posso acreditar que eu tenha sido castigada, porque em algum momento você pergunta, por que eu? Não, você não é merecedora de castigo. Não, por que eu? Mas é impressionante como a gente faz essa pergunta. Mas isso de imediato foi embora, muito rapidamente, ainda bem. Pensei logo, eu preciso ajudar alguém. Inicialmente pensei em ajudar crianças, por conta de ter perdido a Rafa em 48 horas. Pensou em ser mãe novamente, adotando uma criança ou não? Eu penso em adotar. Pensa? Penso. Penso em adotar. É um processo ainda, eu quero estar mais firme nessa decisão, mas eu já até inclusive pensava pela Rafa de ter um irmão, né? Uma companhia. Então, o que eu posso dizer, o que o sofrimento para alguns, acredito que para a maioria do ser humano, traz isso, traz o melhor que tem de você mesmo. Eu acredito muito mais nisso do que o sofrimento que revolta. Ele revolta no imediatismo, mas lá adiante ele sim traz a vontade de ajudar o próximo, a vontade de fazer alguma coisa. Você não sofre... gratuitamente. Eu penso muito nisso. Hoje você é uma pessoa melhor. Me sinto melhor. Né? Fátima, muitas mães alimentam realmente o desejo de adotar crianças, ter outros filhos, quando tem a condição de ter naturalmente? Algumas sim. Nem sempre. O que a gente vê é que essa mãe muda. Muda muito. Ela não é mais a mesma. Ela cresce. Na maior parte das vezes, ela cresce, ela aproveita o sofrimento, ela faz uso desse sofrimento para crescer. A Rita é um exemplo vivo disso, dessa construção a partir do sofrimento. O Rubem Alves é que falava, ele tem até um livro, Ostra Feliz Não Faz Pérola. A gente cria as nossas pérolas a partir das perdas, a partir do nosso sofrimento, sim. Então, algumas pretendem ter filho. Tem um encaminhamento do amor. Esse amor que se tem pelo filho, esse amor continua dentro da mãe, mas ele pode também ser dirigido a outros projetos, a outros amores. Ele então, desabrocha de filho, novo, é para um trabalho voluntário, é para um trabalho, é para um estudo. Muitas mães mudam de profissão depois da perda de um filho, ou ajustam o trabalho de uma outra forma. Há uma transformação. E quando bem direcionada, essa transformação é muito, muito bacana, muito produtiva, muito positiva. E elas também vão se desligando com um determinado tempo de permanência no grupo, elas se desligam do grupo ou não? Não, é muito volátil. Elas vão e voltam. Tem as fases mais agudas, tem as fases do recolhimento, então não se expõe tanto. E recolhimento tem, também é respeitado. Claro, né? Claro, mas tem um grupo, a gente conta com um grupo bom, que está ali sempre sustentando esse ir e vir, esse entrar e sair, tanto das mães quanto do grupo de psicólogos que a gente está estruturando. Está realmente um grupo bem solidificado para dar esse suporte. É. Vocês vinham fazendo palestras, reflexões sobre a morte e o morrer, o lugar do luto na sociedade contemporânea, com a sua participação, Fátima Giovannini Ligia Pi. Isso, é uma tanatóloga do Rio de Janeiro. Tanatóloga? É. O que é uma tanatóloga? É estudo sobre a morte. A Ligia Pi é uma grande psicóloga que trabalha com cuidados paliativos, com geriatria e com estudo sobre a morte. É como eu te falei, uma das vertentes do Núcleo PSI é o trabalho de educação para a morte. Então, a gente faz palestras, a gente dá cursos, tanto para profissionais, psicólogos, médicos, quanto para leigos também, e justamente para fazer esse trabalho de educação para a morte, de poder colocar a morte e o luto no discurso da nossa sociedade. É. Juntas sofremos menos, disse a Márcia Noleto também. Isso, juntas isso. Sofremos menos. Sim. É o sofrimento compartilhado. Compartilhado. É. Ele pesa menos. Pesa menos. Né? Gente. A Márcia comentou sobre isso, sobre esse tabu de falar da morte, né? Com esses workshops, nós já tivemos um workshop com a Tássia Camargo também. É, essas palestras têm esse valor para esse tabu ser quebrado. Me lembrei da Cissa Guimarães. Ela chegou a trocar alguma experiência com o grupo? Eu não sei exatamente, mas... A atriz, né? Eu não sei. Aí esse contato seria maior com a Márcia, né? Uhum, por ser a fundadora do grupo. É, não, porque você falou de uma celebridade. É, a Tássia Camargo, não, A Glória Pérez, nós temos o apoio dela. Agora mesmo nós fizemos a missa, né? Foi um evento belíssimo, um dos eventos que as mães sem nome participaram. E a Glória Pérez foi muito, muito generosa em estar dividindo isso nas redes sociais, em estar divulgando com a gente. E apoio mesmo, assim, que eu diga, no tá? No caso dela, ela dividiu a dor com milhões de brasileiros, com né? Milhões, porque sim, as pessoas... Foi muito impactante. Sim. Né? Imagino que para ela, fácil, não é fácil em circunstância alguma, mas o compartilhamento, né, numa grande cadeia, tornou isso um pouco menos dolorido, acredito eu. Né? Porque ela de pronto, ela parece que ela conseguiu emergir desse drama de uma forma, né, muito digna, sim, muito pronta. Sim. É uma reação, assim, óbvio, cada um aponta a sua resposta de maneira bem diferente, né? Mas temos alguma palestra em vista? Por enquanto, não. Enquanto, ainda não. A gente está trabalhando muito na formação e no preparo dos psicólogos da Rede PSI, porque, como eu falei, a gente começou no ano passado, aos poucos, agora a gente está realmente estruturando a formação, o estudo. Então, a gente está muito focado nessa sustentação que é a Rede de psicólogos solidários que estão aí disponíveis para o atendimento às mães sem nome. Muito bom. Importante é saber que não se está sozinha. Não está sozinha. É o objetivo do grupo. É esse. Vem compartilhar com a gente. Né? Vem que a gente vai estar uma chorando no ombro da outra. A gente de vez em quando fala e isso. Rindo. As mães rindo. E uma rindo. O que eu falei logo no início do programa. Quando eu escolhi o grupo foi justamente porque eu vi um grupo alegre. Um grupo que me trazia de volta à vida. Que dança, e tem que a dança do ventre. Mas que no fundo, essa mulher, ela quer voltar à vida. Ela não quer cavar o abismo e se jogar nele. Não é? Ela está pedindo socorro. É, sim. É, às vezes a gente recebe mães com muita dificuldade, e isso é uma coisa que a gente encontra, de se soltar, né, de ir para a vida. Porque no início parece que está deixando o filho para trás. Então esse é um ponto que a gente trabalha muito também. Que a mãe pode ir seguindo no seu luto, pode ir fazendo suas construções, indo para a vida, e que isso não é deixar o filho para trás. Ficar bem, estar feliz, não é esquecer do filho. Superar não é esquecer. A gente sempre trabalha muito no grupo, eu, Márcia, os psicólogos, essa questão da superação. A gente pode superar. Superar não é esquecer, não é deixar o filho para trás. Mas imagino que as mulheres... É não ter culpa e ser feliz. É difícil elaborar o luto porque alimenta essa fantasia. É não, mas a dor eu vou esquecer... é o elo. A dor é o elo. A dor é o elo, é verdade. Exatamente. E a gente trabalha justamente para que ela construa outros elos. Que lugar o filho que se foi tem para essa mãe? É, muitas devem permanecer muito tempo querendo morrer junto com ele. Sim, sim. Meu filho morreu, eu quero me enterrar com ele. Sim, sim. Até você trazer essa mulher de volta exatamente. À vida. É um trabalho. O luto é um trabalho. Por isso que a gente usa essa expressão. É o trabalho de luto. Porque realmente é um trabalho para aquela mãe. É ter um dispêndio de energia, de investimento que tem que ser colocado ali para ela ir avançando passo a passo, um dia por vez, com altos e baixos, porque o processo de luto é esse. É assim, né? Tem um dia que está muito bem, tem um dia que está péssima. E assim vai caminhando dois passinhos para frente, às vezes um para trás, mais três para frente. Esse é o trabalho de luto, é assim o processo, é isso mesmo. Mulheres que trabalham talvez consigam se apegar ao trabalho, outras, dependendo... né, da carga, acabem abandonando o trabalho também, né? Muitas das vezes não conseguem voltar para o trabalho, a gente faz todo um trabalho de adaptação, de readaptação, por isso que eu falei que muitos mudam de profissão, porque aquele trabalho às vezes já não tem mais um sentido, às vezes a mãe já não gostava daquele trabalho, já estava querendo mudar, mas não estava conseguindo. Depois de um evento traumático desse porte, não dá mais para continuar levando a vida de qualquer jeito, né? Ah, vou levando esse trabalho, não, peraí, qual é o trabalho? O que me dá prazer? O que me alimenta a alma? Então, é obrigatório a mudança, tem que mudar, então ela vai buscando outros caminhos. A Márcia Noleto fala também, né, nas entrevistas dela, que quando ela perdeu a filha, 2011, né? Sim. Ela reavaliou tudo, né? Tudo que não tinha a menor importância e que a gente adora perder tempo com essas coisas. Exatamente, Luciana, eu costumo dizer que morte de filho tira tudo do lugar. Você começa a ter que reavaliar tudo. É o seu casamento, é a sua relação com os outros filhos, a relação com seus pais, porque está nessa linha, né? Você como mãe, você como filha, é o trabalho, a profissão, as amizades, a rede social. A Rita falou, muda muito, tem amigos que se afastam, tem amigos que se chegam. Às vezes nem tão amigos, mas diante dessa dor, justamente a dor causa neles, se revelam amigos e aparecem. Então realmente tira tudo do lugar e rearruma de uma outra forma. A gente tem que estar aberto para a mudança. Tem que ter essa facilidade, né, esse trabalho de ir se adaptando, de estar aberto para mudar. Nada fica no lugar. Não. Surgem novas motivações de verdade. A motivação mesmo de mudança, do que era pequeno e da grande importância que a gente dava e que já não faz mais sentido algum nesse momento. E isso traz muito benefício para a gente. Muito benefício. Essa questão de buscar novas profissões, de abandonar o emprego que já estava tanto tempo ali, a falta de coragem, de mudança. Num momento desse é impressionante a facilidade que você tem de rever as coisas e mudá-las. Quando se quer. Né? Você trabalha, quando se Rita? Quer, trabalho. O que você faz? Eu sou contato de publicidade. Gosta de um grande jornal. Gosto. Já fazia antes? Já fazia antes. Se afastou ou não? Agora. Eu estou de licença nesse momento. Mas dedicar ao grupo ou outros projetos? Não, na verdade eu tive de licença médica porque tive uma crise mesmo, assim, precisava... Parar. Dar uma parada. Dar uma parada, porque eu não fiz isso de imediato. De imediato eu procurei o trabalho. Então eu fiquei 10 dias de licença, na época, não lembro exatamente aqui, não vou te confirmar os 10 dias, mas fiquei muito pouco tempo. Eu queria trabalhar. E aí eu precisei desse tempo agora para me tirar essa cobrança. Ainda é o luto? Acredito que seja um processo, né? Ainda acredito que seja um processo. É uma pausa. É uma pausa. De alguma forma, é o seu momento com você. É uma pausa. Bom, é um mergulho profundo, sim, mas eu acho que você vai voltar inteira. Sim. Tenho certeza disso. Rita, muito obrigada pela sua participação. Rita obrigada. Marques, 47 anos, faz contatos em agência de publicidade. Sim, é um prazer estar aqui. Muito obrigada mesmo pela sua presença. De estar divulgando isso, de poder estar mostrando que a gente tem vida, que a gente tem que viver, que a gente tem que continuar a ser feliz. A busca é essa. E o grupo me ensinou muito isso, muito. Todas as mães que estão ali dividindo. Estamos aqui para aproveitar o melhor da vida. Exatamente. Obrigada a você. Obrigada a você. Fátima Giovannini é psicóloga que coordena o núcleo de psicologia do grupo Mães Sem Nome. Fátima, obrigada, parabéns pelo trabalho também. Obrigada, obrigada. Como eu falei, é um grande prazer ter esse trabalho, né? Um trabalho voluntário que a gente faz com muito prazer, com muita alegria. Bom, o contato do grupo Mães Sem Nome você encontra direto no Facebook, né? Deixa lá o seu comentário, a sua mensagem, sua força, sua fé. Enfim, tudo que de bonito você puder acrescentar à vida de muitas mães que estão hoje sem filhos, sem filhas, mas sabendo que a vida vai prosseguir e a força precisa emergir. Mães Sem Nome, esse é o grupo que dá apoio às mães nessa situação aqui no Rio de Janeiro. O Tema Livre vai ficando por aqui. O programa volta amanhã a partir das 10 horas. Luciana Valle deixa um grande abraço para todos. Até lá. Tema Livre. Apresentação Luciana Valle. Produção Alessandra Hirtenkopf, Fátima Bonfim e Cláudio da Mata. Assistente de produção Maria da Glória Ferreira.